26. Nós estamos caminhando com nosso querido antepassado, amigo e irmão em Cristo, Isaac, o patriarca da aliança, pai de Esaú e Jacó e filho de Abraão. Nós temos tido nesse último mês uma série de sermões cujo tema é o homem cuja vida é um sorriso. E nós estamos terminando a série, começamos a exposição em Gênesis 26, 1. Já ouvimos três mensagens e ouviremos a última mensagem nessa noite em Gênesis 26. A partir de qual versículo, irmãos? Povo crente é outra coisa. Parabéns, 26. Quem está prestando atenção nas mensagens sabe onde está. Vamos ficar em pé. Gênesis 26. Nós vamos ler a partir do versículo 26. Gênesis 26, a partir do versículo 26. Todos encontraram o texto? Amém? Assim diz a palavra de Deus. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate, e ficou o comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: por que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaac lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu, e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até ao dia de hoje. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Oremos uma vez mais. Pai, nós damos toda a glória ao Senhor, te damos todo louvor, toda a adoração, Senhor Deus, ó Pai, da qual só o Senhor é digno, Senhor. Senhor, nós não somos nada diante de ti, e confiamos, Deus, na tua fidelidade. Muito obrigado, Deus, pela maneira bendita como tens conduzido nossa vida, como tens conduzido nossas famílias, como tens conduzido a tua igreja, ó Deus, ó Pai, neste lugar especificamente, mas também ao redor do mundo inteiro. Ó Deus, o Senhor ama a tua noiva e tudo fazes por causa da redenção eterna que há em Cristo Jesus. Santo Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse mês no qual pudemos caminhar, Deus, ó Pai, nesse capítulo tão precioso das Escrituras, que é Gênesis 26. Ó Pai, que essas mensagens sobre a vida de Isaac, que enfrenta lutas como nós enfrentamos, Deus, ó Pai, mas que às vezes, pela tua graça, que elas fiquem gravadas em nossos corações. E que nos dias, Deus, que nós enfrentarmos nossas batalhas e nossas lutas, nós não desesperemos, porque o Senhor é o Deus que está conosco. O Senhor é o Deus que nos abençoa. Ah, Pai maravilhoso, perdoa os pecados de tua noiva agora. Pai, nós confiamos somente na justiça de Jesus para estar aqui. Senhor, eu não tenho mérito próprio, eu não sou melhor do que ninguém. Eu bato no peito e digo: se propício a mim, pecador, Senhor, em nome de Jesus. Eu preciso tanto da tua graça para pregar nessa noite, Senhor. Mas teu povo também precisa da tua graça para ouvir. Então vem nos encher do Espírito Santo enquanto ouvimos as Escrituras, e molda a nossa vida e faz de nós um povo que demonstra as bênçãos que tem recebido de Deus a cada dia. Fala aos nossos corações, Senhor. Nós queremos ser alimentados e dessedentados por ti. Assim tudo nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, para mim foi um imenso privilégio, nesse último mês, caminhar lado a lado com o nosso querido patriarca Isaac, conhecendo-o desde o início de sua vida, lembrando-nos que o significado de seu nome é sorriso, na primeira mensagem da série, nós ouvimos uma palavra cujo tema foi o homem cuja vida é um sorriso. E nós descobrimos que ele era um homem que se encontrou com a bênção, que ele era um homem que se encontrou com a graça quando confrontado em seus pecados, ele era um homem que se encontrou com a promessa de Deus. Mas nós também, amados irmãos, vimos que na sua jornada como homem abençoado, ele foi chamado por Deus para ser um abridor de poços. E como abridor de poços, ele foi invejado, foi atacado por pessoas às quais ele dedicou amor, mas ele manteve a paz, ele era um conciliador, e ele não deixou de perseverar, ainda nas circunstâncias mais difíceis que enfrentou. Mas depois de tantas lutas, irmãos, ele encontra um lugar e Deus aparece para ele e ele tem o melhor momento da sua vida, como nós ouvimos na semana passada. E vimos que o melhor momento da vida de um verdadeiro cristão é quando Deus tira o véu e se deixa conhecer, é quando Deus tira o medo da nossa vida, é quando Deus deixa a sua bênção, e quando isso acontece, nossas prioridades são reordenadas, nós vamos fazer da nossa vida um lugar de culto, um altar, nós vamos levantar a nossa tenda, reconstruir o nosso lar, a nossa família, nós vamos abrir poços para sustentar o nosso lar, para abençoar o mundo, para dar frutos com aquilo que Deus confiou em nossas mãos. E ao olhar, amados irmãos, então, para essa última mensagem do texto, a saga do texto, irmãos, começa com Isaac com provavelmente 85 anos de idade. E vai terminar, amados amigos e irmãos, com Isaac, esse texto que nós lemos hoje, com provavelmente 100 anos de idade. Provavelmente, irmãos, entre 10 a 15 anos se passaram. E aqui, então, nós encontramos Abimeleque aos Atificol, vindo ao encontro de Isaac. E eu quero usar uma expressão deles para tirar o tema da nossa mensagem nessa noite. Eles dizem a Isaac, no versículo 29, tu és agora o abençoado do Senhor. Tu és agora o abençoado do Senhor. Querida irmã, será que as pessoas que cercam e circundam você podem dizer, você é agora a abençoada do Senhor? Querido amigo, será que as pessoas que te conhecem da sua família podem ver o que Jesus Cristo fez na sua vida e testificam de todo o coração, tu és agora o abençoado do Senhor? Ah, meus irmãos e amigos, os nossos colegas de trabalho, vem nosso testemunho, vem Cristo em nossa vida e dizem de nós, este é o abençoado do Senhor. Hoje o Senhor nos apresenta no texto o abençoado do Senhor. Esse é o tema da mensagem. Quem vai anotar aí para o site? O abençoado do Senhor. E minha sincera oração é que a sua vida, a nossa vida, a minha vida, seja um reflexo tal da graça de Deus para que aqueles que nos conhecem e se aproximam de nós vejam em nossas vidas os abençoados do Senhor. Que Deus faça de você, homem de Deus, de você, mulher de Deus, de cada crente que aqui está, o abençoado do Senhor. E ao olhar para o texto, amados irmãos, a palavra nos revela que o abençoado do Senhor experimenta a fidelidade. O abençoado do Senhor experimenta a fidelidade. Pastor, onde é que está isso no texto? Será que está? Vamos ver se a gente consegue interpretar a mente do Deus eterno quando manda Moisés escrever esse texto. Nós vamos ler, a princípio, só o 29, irmãos. Vocês podem ler para nós o versículo 29? 1, 2, 3. Leiam, por favor. Tu és agora o abençoado do Senhor. Abimeleque foi amigo de Isaac no passado, você se lembra muito bem. Mas quando Deus abençoa Isaac, ele prospera e fica riquíssimo, os filisteus entulham seus poços e o rei Abimeleque o manda embora e diz, vai-te daqui, porque tu és muito mais poderoso do que nós. E agora, amados irmãos, depois de provavelmente uma década ou até 15 anos, ele com o seu comandante do exército, um amigo, visitam Isaac e dizem a ele, tu és agora o abençoado do Senhor. Ao olhar para esse texto, amados irmãos, eu aprendo que o abençoado do Senhor é alguém que experimenta a fidelidade. E é óbvio que é a fidelidade do Senhor. Por que, pastor, ele experimenta a fidelidade? Olhe lá comigo, no versículo 2 e 3, o que Deus fala para ele. Vamos ler, eu vou ler o 2, você vai ler o 3. Nesse mesmo capítulo. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Vocês o 3. Deus disse para ele, quando ele tem 85 anos de idade, depois que seu pai morre, amados amigos e irmãos, Deus diz a ele, eu vou te abençoar, fica na terra que eu vou te abençoar. O que aconteceu no versículo 12, amados amigos e irmãos? Vamos ler o versículo 12, podem ler para mim, leiam aí, o que diz o versículo 12? Deus disse que ia abençoá-lo, e Deus cumpriu a palavra e deu a ele uma colheita milagrosa. Uma intervenção com um resultado de 10.000%, amados amigos e irmãos, além do que aquilo que ele plantou. Então, irmãos, ele era o abençoado de Deus. Mas as pessoas, ao invés de reconhecerem a bênção de Deus na vida de Isaac e honrá-lo, porque Deus estava com ele, as pessoas o invejaram, o insultaram e o expulsaram do seu meio. E agora, amados amigos e irmãos, 15 anos depois, quando ele está tranquilo e em paz no lugar onde mora, esses homens vêm até ele, o rei Abimeleque, Ficol e Alzate, e na presença dele que eles dizem, tu és agora o abençoado do Senhor. 15 anos depois, irmãos. Eu fico imaginando, irmãos, o que passou na cabeça de Isaac naquele momento. 15 anos atrás, Deus aparece para ele, faz uma promessa. Cumpre a promessa, ele vive toda uma saga, mas as pessoas não reconhecem, ele vive momentos difíceis, em determinados momentos e instantes da sua vida, ele é dominado pelo medo, mas depois de 15 anos, depois de um bom tempo, Deus manda aqueles homens irem atrás dele, e eles dizem a ele, tu és agora o abençoado do Senhor. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que o abençoado do Senhor é alguém que experimenta a fidelidade de Deus. Deus, que ele promete, ele cumpre. Muitas vezes, irmãos, o nosso problema é que nós somos muito agoniados, muito impacientes. Se Deus não responde os nossos pedidos ou as promessas no tempo em que nós esperamos, nós entramos em desespero. A lição prática que eu aprendo para a minha vida nesse texto é que eu preciso ter mais paciência. Você também precisa ter mais paciência. Quem disse que Deus vai fazer aquilo que Ele quer fazer no teu tempo, do teu jeito? Quem disse que você marca a hora no relógio para o Senhor? O texto nos ensina, irmãos, é que nós devemos confiar na fidelidade de Deus, confiar nas promessas de Deus, confiar na palavra de Deus. O abençoado do Senhor é alguém que experimenta a fidelidade. Meu irmão, não desanime, não desespere. Muitas vezes você tem plantado, tem lutado, tem esperado, tem lutado para construir uma família séria e as coisas não acontecem do jeito que você deseja. Você tem lutado em alguns aspectos da sua vida e parece que você, quanto mais clama, o céu se fecha. Mas escute o que eu quero lhe dizer. Deus tem promessas maravilhosas na Bíblia para você. E todas as promessas que Ele tem, Ele cumprirá. Talvez não é no seu tempo nem do seu jeito. Mas Deus é um Deus fiel a si mesmo. Um dos hinos que nós mais gostamos de cantar como presbiterianos diz que tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tu és fiel, Senhor. O que mais diz o hino? Fiel assim. Deus é fiel, irmão. Tudo que ele promete, ele cumpre. Quando Isaac ouve, tu és o abençoado do Senhor, nós vemos aqui o cumprimento de uma promessa. Deus é um Deus fiel. Então, meu irmão, fique firme no Senhor. Não deixe o seu amor se esfriar. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para o que dizem a seu respeito. Confie na palavra de Deus. Ande fidelidade para com o Senhor. E na hora certa, amado irmão, o Senhor, teu Deus, há de te honrar. Irmãos, essa semana eu gravei um minuto de esperança com o tema da humilhação, e o texto que eu citei foi 1 Pedro 5, 6 e 7, que diz assim: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus é sábio, irmãos, ele sabe o tempo e o modo. Muitas vezes você quer que as coisas aconteçam hoje, mas Deus sabe que não pode te dar algumas coisas hoje, porque se ele responder o que você está pedindo no dia de hoje, isso vai te destruir. Então você precisa se humilhar diante da presença dele, confiar que ele é sábio, lance sobre ele a sua ansiedade. Ele tem cuidado de você, ele deu Jesus por você. O abençoado do Senhor é alguém que experimenta a fidelidade. Mas o texto nos revela mais. O texto nos revela que o abençoado do Senhor experimenta, amado amigo e irmão, a reconciliação. O abençoado do Senhor experimenta a reconciliação. Nós vamos ler o versículo 26 ao 29 agora, responsivamente. De Gerá foram ter com ele Abimeleque, seu amigo Ausate, ficou o comandante do seu exército. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Amados amigos e irmãos, uma das grandes características da vida de cada um de nós é que todo ser humano que pisa o chão desta terra na qual vivemos, ele enfrenta conflitos. E o cristão, amado amigo e irmão, muito mais do que aquele que não tem Cristo em seu coração, vive em constante estado de guerra. O crente vive em constante estado de guerra contra o inferno, por isso ele enfrenta uma batalha espiritual. O crente, amado amigo e irmão, muitas vezes é perseguido pelo mundo, porque ele não concorda com a maneira de atuar do mundo, ele não abaixa a cabeça para tudo que o mundo afirma que é verdade, mas ele se levanta e defende a palavra de Deus, o prega o evangelho, e por isso muitas vezes é zombado e perseguido. Mas além de estar no estado de guerra contra o inferno, e o mundo estar em guerra declarada contra nós, nós muitas vezes, amados irmãos, vivemos numa guerra civil dentro do nosso próprio peito. Porque nós temos duas naturezas dentro de nós. E nós temos uma natureza espiritual, que é a natureza de Deus. Nós fomos nascidos de novo. E quando, amados irmãos, nós oramos, lemos a palavra, cantamos a Deus, investimos tempo na presença do Senhor e nos enchemos do Espírito Santo, a natureza dos céus vence em nossa vida e nós somos a bênção que deveríamos ser. Mas muitas vezes, amados amigos e irmãos, nós nos deixamos levar pelos afazeres, pelos cuidados deste mundo e não oramos como orávamos antes, não jejuamos como fazíamos antes, nem estudamos a palavra como fazíamos antes. E aí, irmãos, vai se apagando aquela chama que era um grande incêndio no nosso peito, se torna somente uma pequena flâmula flamejante, amado amigo e irmão, e não se apaga porque nós somos cristãos. Mas é um sinal de que nós estamos frios e longe de Deus. E, amados irmãos, se nós vivemos em constante estado de conflito, muitas vezes nós vamos ter que experimentar a bênção da reconciliação. E eu louvo a Deus, irmãos, porque Isaac não fez nada de errado. Isaac não desonrou ninguém. Isaac só foi abençoado por Deus e foi crente. Mas, irmãos, a inveja é terrível. Nós estudamos em alguns domingos já aqui. Por causa da inveja da bênção de Deus sobre Isaac, eles entulham os poços de Isaac, expulsam Isaac e não querem saber dele. E depois de 15 anos, irmãos, lá está Isaac em casa, feliz na sua tenda, cuidando de sua mulher, seus dois filhos, já homens adultos ali com ele, e de repente chega aquela comitiva, o rei, o general, o amigo, e deve ter vindo um grupo de batedores. Isaac sai na porta da tenda e fala: o que é que vocês vieram fazer aqui? Vocês me odeiam, vocês me expulsaram do meio de vocês, o que vocês querem comigo? Já não basta tanta confusão que vocês arrumaram comigo? Não chega de encrenca. Em outras palavras, é isso que o patriarca diz, e eles disseram: viemos fazer um juramento com você, nós reconhecemos que a bênção de Deus está sobre você, e nós vamos fazer o seguinte, Nós vamos fazer um pacto, nós vamos fazer um juramento, porque do mesmo jeito que você esteve entre nós, e nós não te perseguimos, nós não te tocamos, nós não fizemos guerra com você, nós não te matamos, nós queremos que você faça um juramento de paz conosco, porque você é agora o abençoado de Deus. Irmão, louvado seja Deus. Irmão, o crente não é alguém que gosta de contender. Muitas vezes, irmãos, nós enfrentamos contendas, sim. Enfrentamos batalhas porque nós temos que nos posicionar contra o pecado. E contra tudo aquilo, amado irmão, que se levanta contra o bem da nossa vida, da nossa família e da igreja de Deus. Mas, amado irmão, que bênção é poder experimentar reconciliação, mesmo depois de muitos anos de luta. Esses homens viram a bênção de Deus na vida de Isaac, e eles, então, amados irmãos, vão até Isaac para que eles façam uma aliança de paz e não fiquem brigados. Louvado seja Deus, porque se Isaac experimentou reconciliação, eu e você também podemos experimentar reconciliação. Uma das cenas, irmãos, que me deixa tremendamente tocado nas Escrituras é a cena dos filhos de Isaac. Você conhece a história dos dois. Eles são gêmeos e lutam desde o ventre materno, a ponto de sua mãe perder o ânimo de viver. Imagine, irmãos, dois bebês brigando dentro do ventre da mãe, gêmeos, e ela percebe que era tal essa briga que ela perde a alegria de viver. E Deus diz para ela que o mais velho será servo do mais moço. E o mais velho, então, nasce vermelho, peludo, Esaú. E o mais novo, porque Esaú significa, irmãos, vermelho, a ideia de vermelho, de peludo. E aí, então, o outro irmão nasce segurando o calcanhar dele. E eles botaram o nome dele de Jacó. Jacó é aquele que puxa o calcanhar, trapaceiro, né? Aquele que passa a perna no seu irmão. E aí, amados irmãos, esses meninos nascem. O pai gosta mais do mais velho. O mais velho é um homem mais rude, é mais rústico, é o típico cabra macho, amados irmãos. Né? É o cabra que vai para os campos, mata animais, caça, é um bon vivant, mas ama demais os prazeres desta vida. Já o mais novo é mais pacato, moço de casa, na barra da saia da mãe. E ela gosta dele. Deus deu uma promessa para que ele vai ser o líder e ela ainda faz carinho nele. Irmãos, e nós sabemos que na história Esaú foi tolo, a Bíblia ensina, no dia em que ele vai fazer uma caçada e não encontra nada, e Jacó era um enganador esperto, Jacó está lá fazendo um cozido de lentilha, e Esaú chega com fome e fala assim, rapaz, eu estou quase morrendo de fome, me dá um pouco desse negócio, e Jacó não é nada besta, eu dou comida para você se você me vender a sua primogenitura. Irmão, primogenitura para o judeu é o seguinte, é 2/3 da herança. Eles eram dois irmãos, o primogênito tem direito a 2/3, Jacó só tinha direito a 1/3. E aí Esaú, irmão, é um homem dado a prazeres. Ele não pensa no futuro, ele quer satisfazer o seu desejo, a sua fome, o seu prazer do momento. Ele diz, de que é que me serve primogenitura se eu morrer de fome? Me dá logo esse negócio aí. E ele, com insensatez tremenda, vende a bênção que Deus lhe tinha dado por direito. Depois, irmãos, quando Isaac já está cego, quase morrendo, Isaac, também creio que Isaac, irmãos, não prestou atenção no que Deus tinha falado, que Jacó era para ser a liderança, mesmo que não fosse o primogênito. Isaac está para morrer, e manda chamar Esaú e fala assim, Esaú, você é um grande caçador, eu amo a caça que você faz, sai, caça um animal para mim, prepara a carne do jeito que eu gosto, e depois você vai fazer o seguinte, você virá aqui, vai me dar comida e eu vou te abençoar. E então, Esaú sai feliz da vida para caçar. Mas Rebeca ouviu, amado irmão. E Rebeca então chama Jacó e fala, vai lá, pega um novilho, mata para mim, eu vou preparar a carne do jeito que seu pai gosta, vou cobrir você com as peles e você vai pegar a bênção. Ele fala, mamãe, a senhora está doida, meu irmão já me odeia, e se papai descobrir que sou eu vou ser amaldiçoado. Ela falou, cai sobre minha maldição. E ela corre, irmão, o animal é morto, ela prepara a carne do jeito que Isaac gosta de comer, e Jacó leva a carne, está todo coberto com a pele do bezerro, e aí Isaac pergunta, quem é você, meu filho? E ele responde, mentindo, é Esaú, sou Esaú, papai. E ele fala assim, a voz é de Jacó, mas ele chega e sente o cheiro do campo, e passa a mão, fala assim, as mãos são de Esaú. E ele come feliz aquela comida, e dá a bênção para Jacó. Quando Esaú chega com a comida pronta, fala, meu pai, aqui é a caça, me abençoa. Isaac fala, amado amigo e irmão, mas já veio outro e roubou tua bênção, Jacó, teu irmão. E Esaú cai desesperado no chão, meu pai, me dá pelo menos uma bênção. E Deus o abençoa. mas constitui Jacó senhor sobre ele. E Esaú diz o seguinte: quando meu pai morrer, eu vou matar esse safado. Esse, não é à toa que o nome dele é Jacó. Ele é um sem vergonha, ele é um passador de perna. Rebeca ouve a história, irmão. Manda Jacó para Arã. E nós conhecemos a linda história do patriarca Jacó. Se der tempo, eu prego esse ano aqui. Mas, irmãos, Jacó é humilhado, se casa com suas mulheres, Deus o abençoa muito. E depois de 20 anos em que ele enriquece, tem 12 filhos, duas esposas, duas concubinas, Deus fala para ele voltar para a sua terra. E agora, irmãos, ele está voltando crente, ele está voltando como um homem mudado, um homem massacrado por Deus. E quando ele fica sabendo que o seu irmão vem com 400 homens encontrá-lo, ele pensa que é uma guerrilha que veio destruir sua família. Ele separa 550 animais e os divide para serem dados aos poucos, com o fim de aplacar a ira de Esaú. E depois ele prepara a sua família, passa o Val do Jaboque. E eu contei semana passada, e nós lemos no primeiro texto, que ele luta com Deus a noite inteira. E de manhã o Senhor tomou forma de homem, lutou com ele e não o destruiu. E ele agarra na veste do Senhor e diz: eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. E o Senhor pergunta para ele: como você chama? Ele fala: ladrão, safado. Jacó significa isso, aquele que passa a perna no seu irmão. Deus falou para ele: você vai chamar príncipe de Deus, Israel, porque lutaste contra Deus e contra os homens, e você venceu. E ele então, irmãos, vê a face de Deus, e ele coloca o nome do lugar de Jacó Peniel, dizendo: eu vi a face de Deus, e não fui morto. E o Senhor o fere na coxa, e ele manca a vida inteira. E depois que ele passa o Val do Jaboque mancando, ele coloca as concubinas na frente, depois Lia e seus filhos, depois Raquel, e ele passa então adiante do seu irmão, irmãos, e a Bíblia diz que quando ele vê seu irmão de longe, ele ajoelha no chão uma vez, depois ele anda um tanto, ajoelha no chão outra vez, depois ele anda outro tanto, outra vez, depois outra vez, depois outra vez, até 7 vezes, quando o seu irmão o vê, irmãos, é maravilhoso, o seu irmão corre até ele, a Bíblia diz. Seu irmão agarra no pescoço dele. E eles abraçam e choram. Choram a voz alta. E se reconciliam diante do Senhor. Irmãos, a reconciliação é possível. Depois Jacó, ele se perdoa. E Esaú quer Jacó junto, mas Jacó fala: é melhor o Senhor ir para o seu lado, eu vou devagar. Para eles não brigarem de novo, era melhor cada um no seu canto. Mas, irmãos, houve reconciliação. E eu quero dizer para você o seguinte, que se você é abençoado de Deus, há possibilidade de reconciliação. Talvez alguém te ofendeu. Talvez alguém falou mal de você. Talvez você botou uma pessoa dentro da sua casa e aquela pessoa que você botou dentro da sua casa te enganou. É, minha irmã, talvez você levou e falou assim: fulana é minha amiga. E você botou dentro da sua casa. E fulano investiu contra o seu próprio marido. Talvez, campeão, você levou alguém para trabalhar na sua empresa, do seu lado, você fala assim: esse cara é gente boa. E quando você falou que ele era gente boa, de repente, tudo se destruiu. E você fala: nesse não dá para confiar. Eu quero lhe dizer, irmão, que Jesus perdoou você dos pecados mais horrendos, feios e tristes que qualquer pessoa podia cometer. E ele, então, irmão, pode quebrantar seu coração. Pode quebrantar o coração da outra parte e dar a você a bênção de experimentar reconciliação. Você precisa se reconciliar com alguém nessa noite? Jesus Cristo morreu, irmãos, para que nós fôssemos reconciliados com Deus, mas para que nós pudéssemos ser reconciliados uns com os outros. Que Deus te visite hoje, irmão, com a experiência da reconciliação. Em nome de Jesus, amém? Se você precisar acertar contas com alguém ou fazer o bem para alguém que tenha te feito mal, essa é a sua oportunidade. Essa semana, você pode se levantar e fazer o bem para alguém que te amaldiçoou. Que Deus nos dê a bênção de experimentar a reconciliação cada dia de nossas vidas. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Amém mesmo, irmãos? Amém. Amém. Que Deus restaure os relacionamentos. Mas aqui nós aprendemos desse texto maravilhoso, que o abençoado do Senhor, além de experimentar a fidelidade e além de experimentar a reconciliação, o abençoado do Senhor exercita o perdão. Irmão, porque eles vieram enquanto Isaac podia falar: sai daqui, cambada, eu não quero saber de vocês. Mas olha o que ele faz. Vamos dar uma lida aí, irmãos, no versículo 30 e 31. Eu vou ler o 30, a igreja, o 31. Então Isaac lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Vocês, irmãos, o 31. Levantaram-se Louvado seja Deus. Irmãos, eu admiro Isaac. Os camaradas o provocaram a vida toda. Encrencaram com ele. Ele era mais forte do que eles. Podia acabar com eles num segundo. Mas toda vez que enterravam o poço, ele fica incomposto. Vamos embora. Depois, fica incomposto, vamos embora. Turma, vamos armar a tenda, vamos embora, vamos para outro lugar. Ele podia dizer, cansei, agora quem se levantar contra mim está no sal. Eu vou acabar, vou destroçar. Mas Isaac, toda vez que encrencam com ele, irmão, ele levanta a sua tenda e vai embora. E vai tentar uma nova possibilidade e abre outro poço. Que maneira maravilhosa de atuar. Um homem que mesmo tendo poder para destruir a outros, não faz, porque tem um coração transformado por Deus. E aqui, mais uma vez, nós vemos o caráter e o testemunho de Isaac, porque ele podia ter colocado Abimeleque, Ficol e Alzate para correr. Mas ele, irmãos, quando eles reconhecem que ele é o abençoado de Deus, ele chama os empregados lá no fundo, manda matar uns bons novilhos gordos, prepara uma mesa, senta com aqueles camaradas, dá muita risada, conversa coisas boas, dá uma boa hospedagem para eles em casa. Eles levantam cedo, fazem juramento, um pacto na presença de Deus. Isaac os abençoa e eles vão embora em paz. Louvado seja Deus. O abençoado do Senhor é alguém que exercita o perdão, amado irmão. Que quando Deus quebranta a parte errada, ele não fica jogando na cara. Está vendo? Te falei, sem vergonha. Se você não tivesse me expulsado, estava tudo bem. Para que você foi fazer isso? Você não tem vergonha na cara, não. Isaac não joga nada na cara. Isaac, gente, o que é isso? Vamos para que brigar? Deus tem abençoado tanto a nossa vida. Vamos lá, vocês vão comer comigo, durmam aqui em casa, e aí levantamos cedo, fazemos um compromisso com Deus e eu abençoo vocês. Vão na paz! Aleluia, irmão. Você tem um coração perdoador? Se quem errou com você chegar e pedir perdão, você vai querer matar na unha? Eu te falei, miserável, eu te falei, para que você fez isso comigo? Você vai jogar na cara? Ou você vai pensar que você pecou contra o Senhor e ele era digno de ir para o inferno, e você vai se lembrar de tudo aquilo, amado amigo e irmão, que você fez de errado contra o Senhor, e de repente, então, amado amigo e irmão, você vai perdoar e vai caminhar em fidelidade com o Senhor? Ano passado, amado amigo e irmão, houve uma situação muito triste que aconteceu comigo. Alguma pessoa estava fazendo coisas muito erradas, e eu, muito chateado, vim para o culto, e a pessoa estava no culto, e eu estava, irmão, brabo até não ter mais aonde. E eu olhava para a pessoa e falava assim, é muito cara de pau. Meu Deus do céu, como é que pode? Eu estava brabo. Eu tinha que ir lá dizer umas poucas e boas. E o culto andando, eu falei, Deus, como é que eu vou pregar desse jeito? Eu não tenho condição. Eu falei, Deus, faz algum milagre, me ajuda, meu Deus, porque eu estou brabo demais. Me ajuda, me socorre. Irmãos, o Espírito Santo é tão maravilhoso. E de repente Deus começou a colocar diante dos meus olhos os pecados da minha juventude. De quando eu saí da igreja. De quando, muito tristemente, eu pequei contra o meu Senhor. E quando eu busquei prazer fora da presença de Deus. E o Senhor passou assim, irmãos, numa faixa de 2 minutos tudo. Eu falei, Senhor, eu não presto para nada. Eu não podia estar aqui. Me perdoa. Obrigado por quebrantar meu coração. Está tudo perdoado. E Deus ungiu o sermão, irmãos. E foi maravilhoso. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Sabe por que você pode perdoar? Porque você cometeu contra Deus pecados infinitamente piores do que aqueles que cometeram contra você. Então você se lembra daquilo que você fez que ofendeu o Senhor. E você pode então perdoar para a glória e honra do nome de Jesus. Irmão, Jesus ensina isso muito bem. Se o teu irmão pecou contra ti, sabe o que você tem que fazer? Vai entre ti e ele só. Se ele te ouvir e se arrependeu, tu ganhaste o teu irmão. Ninguém precisa ficar sabendo mais disso. Mas, meu irmão, se ele não te ouvir, a Bíblia diz, chama contigo 2 ou 3 testemunhas. E aí, se ele ouvir, porque Jesus diz que por causa, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, tudo vai ser estabelecido. E aí, se ele ouvir as 2, 3 testemunhas e disser, é verdade, eu pequei contra esse irmão, me perdoa, oh, tem misericórdia de mim, eu quero me reconciliar com você, eu quero restituir, aleluia, ganhaste o teu irmão. E tudo foi mudado. Mas se ele não ouvir as 2 ou 3 testemunhas, aí você tem que chamar a igreja, representada no conselho. E se não ouvir o conselho, irmão, o conselho vai disciplinar, a pessoa não vai se arrepender, vai excluir, aí nem crente era, e você fica tranquilo. Porque é uma pessoa que não tinha Jesus no coração, mesmo que estivesse dentro da igreja. Então, meu irmão, em nome de Jesus, eu e você temos que ter um coração perdoador. Nós não temos que sair chutando, nós não temos que abrir mão, nós não temos que fazer a pessoa pagar tudo aquilo que ela fez contra nós, não. Nós podemos atuar com graça e perdoar, porque Cristo nos perdoou de todos os nossos pecados. O Senhor nos ensinou a orar assim, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se o Senhor for te perdoar, como você tem perdoado os teus devedores, você receberá perdão? Deus faça de nós abençoados e abençoadas do Senhor. Amém, meus irmãos? Mas ao olhar para o texto nos diz ainda que o abençoado do Senhor, ele estabelece compromissos. O abençoado do Senhor estabelece compromissos. Repita comigo, vamos lá? O abençoado do Senhor estabelece compromissos. Eles juraram, Isaac os deixou em paz. Eu vou ler o 32, a igreja o 33. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado e lhe disseram, achamos água, vocês do 33. Louvado seja Deus, irmãos. Quando nós, irmãos, tiramos todo o peso da nossa vida, tiramos toda a carga, toda a amargura da falta de perdão, parece, amados amigos e irmãos, que as bênçãos também vêm de turma. Como os problemas vêm de turma, as bênçãos também chegam em equipe. Isaac, agora então, irmãos, vê a promessa se cumprindo, ele é reconciliado, ele perdoa, e aí os seus servos dizem, achamos um poço, louvado seja Deus, mais água, amado amigo e irmão, mais sustento, mais bênção para a família. E é perto do lugar onde o pai dele tinha achado aquele outro poço. Então, amado amigo e irmão, como é na mesma região, e ele também fez um juramento, ele tem um compromisso para se lembrar da aliança que fez, do compromisso que fez com Abimeleque, Elzate ficou na presença de Deus, ele bota o nome do poço de Sheba, Becheba, que significa poço do juramento. Do mesmo jeito que seu pai tinha aberto um poço, jurado para o pai de Abimeleque e feito um pacto separando 7 cordeiras, Isaac com Abimeleque, filho, faz um pacto, abre outro poço e bota o nome dele de Becheva, poço do juramento. E aí o texto diz para nós, amados irmãos, que esse é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Ei, desavisado, o dia de hoje não é esse dia que você está aqui, não. E muitas vezes você lê assim, ah, até o dia de hoje. Não, não é não, é o dia de hoje de quem escreveu. É? Você tem que saber interpretar a Bíblia direito. Mas, irmãos, por incrível que pareça, Becheba está lá, irmão. Mas ela deixou de existir durante muito tempo. Quando os judeus foram perseguidos, ela foi destruída. E quando os judeus, amados irmãos, depois de mais de 1.900 anos de diáspora, são levados de volta à terra de Israel, no ano de 1964, lá na cidade, é impressionante, irmãos, que eu estava pesquisando, ainda existem os dois poços. O poço que Isaac abriu tem provavelmente 20 metros de profundidade. E eles refizeram a cidade, e a cidade se chama hoje Becheva. E se você não sabe, é a cidade que tem os maiores campeões de xadrez do mundo. Os meninos aprendem hoje na cidade de Becheba a jogar xadrez na escola, porque é uma das cidades dos maiores vencedores de xadrez no mundo. Eles querem criar meninos inteligentes. E ela está lá, irmão. Está lá para lembrar que Abraão fez um juramento, para lembrar que Isaac era um homem de aliança, para lembrar, irmãos, que nós somos povos do pacto, nós somos pessoas de promessas, pessoas de compromisso da presença de Deus. Pastor, o que é que tem isso a ver comigo? Sabe o que é que tem isso a ver, meu irmão? Sabe o que é que tem isso a ver? Houve um dia que você chegou aqui na frente e disse para o conselho e para a igreja inteira, eu creio em Jesus, eu entrego minha vida a Ele, você fez juramento, você disse, eu vou ler a palavra dEle, eu vou orar, você fez juramento, eu vou propagar o Evangelho com a minha boca e vou viver uma vida digna, você fez juramento, você estabeleceu compromissos. E do mesmo jeito que o sinal do compromisso de Isaac era o poço, o seu sinal foi o batismo. Mas depois de algum tempo, você conheceu uma bela moça da igreja, e você foi conversar com o pai dela, e você orou, e você fez a corte, e você jejuou, e chorou, e o Espírito Santo quebrantou o coração de todos, e te deram a moça em casamento. E você chegou aqui, e você fez juramento. Você disse que ia amá-la na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na prosperidade, na adversidade. Você prometeu que seria fiel a ela em tudo. Você prometeu! E botou um poço, uma aliança, um sinal do pacto na mão dela, para dizer que vocês tinham uma aliança. Mas aí, você foi caminhando na sua vida cristã, e Deus deu filhos para vocês. Aí vocês vieram aqui outro dia na frente de novo, e responderam um monte de perguntas do pastor, e disseram que iam trazer o filho à igreja, que iam dar bom testemunho dentro de casa, que iam fazer culto doméstico com ele, ler a Bíblia e orar, que iam ensiná-lo a ler, ensinar a ler a palavra, que iam criá-lo no caminho do Senhor, que iam ser uma bênção. Você prometeu. E sabe qual foi o sinal do pacto? O batismo na cabeça dele. Foi o selo da aliança. Você tem cumprido esse pacto? Você tem orado com esse filho dentro de casa? Você tem lido a Bíblia com ele? Você separa tempo para pastorear o coração dele? Você o tem trazido à presença do Senhor? Você ora com ele? Ele vê Cristo na sua vida? Ele vê que você ama Jesus? Ele quer seguir Jesus por causa do seu testemunho empolgante? Mas você fez mais juramento. Teve um dia que você estava andando piedosamente e você foi se destacando na igreja. E talvez você tinha o dom de usar a palavra, o ensinar, e os seus irmãos tinham o dom de fazer a obra do serviço, e vocês vieram juntos aqui. E uns foram ordenados para diácono e outros para presbítero. Ou você, irmã, assumiu uma liderança de alguma área da igreja e você fez promessa. E você fez promessa que ia ser exemplo de piedade, e você fez promessa que ia andar com Deus, e você fez promessa que ia ser cheio do Espírito Santo, e você fez promessa que ia viver para Deus e não para si. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Você tem cumprido as suas promessas diante de Deus? A Bíblia diz que é melhor você não votar do que votar e não cumprir, porque Deus não se agrada de todos. Você tem cumprido as promessas que você fez na presença do Senhor? Você tem cumprido as suas promessas como crente? Você tem cumprido as suas promessas como marido? Você tem cumprido as suas promessas como pai? Você tem cumprido as suas promessas como oficial? Nós estamos levando nossos compromissos com Deus a sério, irmãos. Não vos enganeis, irmãos, de Deus não se zomba. Se você não tem cumprido seus compromissos em nome de Jesus, caia de joelhos hoje e se arrependa e clame o perdão dos céus, bote a boca no pó, talvez ainda haja esperança. O Senhor diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas entenda que de Deus não se zomba. Se você prometeu algo para o Senhor, cumpra, em nome de Jesus. Mas em último lugar nessa noite, irmãos, olhar para esse texto. Nós aprendemos que o abençoado de Deus, além de experimentar a fidelidade, além de experimentar a reconciliação, além de exercer o perdão, e além de estabelecer os compromissos e cumpri-los na presença do Senhor, o abençoado de Deus enfrenta grandes lutas. O abençoado de Deus enfrenta grandes lutas. Nós vamos ler os dois últimos versículos. O abençoado do Senhor enfrenta grandes lutas. Eu vou ler o versículo 34 e vocês o 35. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu, vocês. Amados amigos e irmãos, o abençoado do Senhor enfrenta grandes lutas. Talvez você tenha vivido grandes lutas, irmão, e você não tenha tido resposta para as lutas que tem. E você muitas vezes vem à igreja e você fala, poxa, o pastor sempre prega de gente que tem luta, mas no final das contas as pessoas sempre terminam vencendo. E é impressionante, irmãos, que a história de Isaac seja linda, mas no final da descrição da sua saga como patriarca de Deus, antes de entrar na história dos seus filhos, amado amigo e irmão, o texto nos conta que ele e Rebeca, mesmo depois de tanta bênção, de tanta reconciliação, perdão, pacto, compromisso, eles ainda enfrentam lutas. O filho mais velho deles não é crente. Eles criaram um menino no caminho do Senhor, mas ele se rebelou contra Deus. E ele sabe, Esaú sabia que eles não queriam que ele se casasse com as filhas dos cananeus daquele lugar, porque eram povos que viviam longe de Deus. Mas Esaú é um homem rebelde, é um homem que traz tristeza para os seus pais, é um homem que não escuta a palavra de Deus. E a Bíblia diz, então, que ele casa com Judite, amados irmãos, filha de Beri, o Eteu. Judite significa louvor, ou aquela que gosta dos judeus. E também casa com Basemate, amado irmão, que era uma pessoa preciosa, filha de Elon, o Eteu. Mas essas mulheres não serviam o Senhor, elas não amavam a Deus, elas não honravam o Deus das Escrituras, e a Bíblia diz que elas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Irmãos, nosso espírito deveria sim se entristecer, não quando nossos filhos não vivessem os valores que o mundo diz que tem que ser vivido, mas o nosso espírito deveria se entristecer quando nossos filhos andam longe de Deus. Irmãos, eles são crentes, eles são uma bênção, mas eles têm uma grande luta dentro de casa. E talvez você está aqui, irmão, você é crente, você é uma bênção. Você tem lutado, você tem visto perdão, reconciliação, bênção, mas ainda existe alguém na sua casa que não anda com Deus. Ainda existe alguém na sua família pelo qual você tem orado, e isso machuca o seu coração. Irmão, eu não posso te dizer se vai se converter ou não se vai se converter, não, porque eu não sou Deus, não. É só Deus que sabe. Eu não posso te dizer que a resposta nesse mundo vai ser a resposta mais perfeita, porque se Deus intervir e fizer um milagre, sim, pode acontecer. Mas do lado de cá do céu, nem todas as histórias terminam tão bem assim, amados amigos e irmãos. E nós, como cristãos, temos que ter a maturidade de saber que, ainda que nós enfrentemos lutas difíceis na nossa vida, ainda que nós enfrentemos lutas difíceis com pessoas da nossa família, Deus não nos deixou de amar. Deus não nos abandonou. Se Ele deu Seu Filho por nós na cruz, e Seu Filho nos carrega no colo, ainda que nós não entendamos as circunstâncias, e ainda que algumas pessoas que nós amemos estejam longe do caminho do Senhor, ainda assim nós somos abençoados por Deus. Lembre-se que o homem que está enfrentando grandes lutas com seu filho é o homem que Deus prometeu abençoar, abençoou, e o mundo inteiro reconhece que ele é o abençoado do Senhor. Mas ainda assim, ele enfrenta lutas. O que nós vamos fazer, irmãos? Nós vamos deixar a amargura solar nosso coração? Não. Nós vamos orar e nós vamos chorar. E nós vamos crer que Deus é soberano e Ele é bom. E tudo que Ele fizer é o melhor. Irmãos, um dos salmos que eu mais amo, e vocês sabem que eu tenho dito que descreve para mim a minha vida ministerial, é o Salmo 126. Ele começa recordando a restauração, mas depois há necessidade de novo, ele ora por restauração, dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. E ele termina dizendo que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Ore, irmão, chore. Nós não sabemos quando Deus fará e o que Deus fará, mas nós temos que orar, sabendo que, ainda que enfrentemos lutas nesse mundo, o Senhor nunca nos deixará, jamais nos abandonará, e Ele está conosco, e Ele é bom, e Ele é soberano, e Ele sabe o que é o melhor. Sabe por que, irmãos, eu e você podemos ser os abençoados do Senhor? Não porque nós mereçamos. Nós merecemos a ira de Deus, o inferno, o ostracismo celestial, a rejeição eterna. Mas Deus nos amou a ponto de mandar seu único filho para morrer na cruz e pagar os nossos pecados. E Jesus ressuscitou. E todo aquele que crê em Jesus como único mediador entre Deus e os homens, como seu Senhor e Salvador pessoal, todo aquele que o recebe em seu coração e crê que Ele é o Filho de Deus, aquele que pagou por seus pecados na cruz e vivo está, ressurreto, virá nos buscar, todo aquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador e crê nele, será salvo. E porque Jesus morreu por você e você creu nele e foi salvo, sabe o que acontece? Você vai experimentar a fidelidade de Deus. Por causa do que Jesus fez, não porque você é bom, você vai experimentar a reconciliação. Porque Jesus te deu um perdão infinito, você pode exercer perdão. Porque Jesus prometeu a Deus que ia resgatar você, você hoje, pela graça mediante a fé, pode estabelecer compromissos na presença de Deus. Porque Jesus te amou, enfrentou a ira de Deus no seu lugar, você vai se colocar de pé e vai enfrentar as lutas como quem crê no Senhor Jesus. Sem desesperar. Na certeza de que Deus é soberano e Ele é bom. E tanto no dia bom como no dia mau, Ele cuida de nós. Crave os seus olhos em Cristo Jesus. Que você viva de maneira digna o Evangelho. Que você se levante dessa igreja nessa semana e vá para o seu trabalho, ser luz e dar testemunho de quem anda com Deus. Que você pare de se envergonhar de Jesus e que você anuncie o evangelho quando Deus abrir as oportunidades para você e quando, mesmo quando não vir as oportunidades, que você as crie em nome de Jesus. Que você viva de maneira digna do evangelho, de maneira que as pessoas olhem para a sua vida e percebam que você é diferente. E as pessoas digam de você, esse é o abençoado do Senhor. Que em nome de Jesus, meu irmão, você entenda que você já não é mais de si mesmo. À medida que você foi chamado por Deus, o mundo já não te pertence mais. Pare de querer buscar o céu na terra. Entenda que ainda que você tenha a maior casa de Brasília, ainda que você tenha o maior saldo bancário, se Jesus não for o maior amor da sua vida, você nunca será feliz. Se qualquer coisa ocupar o lugar de Deus no seu coração, você não terá uma vida abundante. Mas se você amar o Senhor sobre todas as coisas, poderemos dizer de você, este é o abençoado do Senhor, esta é a abençoada do Senhor. Que Deus faça de nós o povo abençoado do Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.